Vermes trismegistos, sua celeste tábua de esmeralda. Hermes, Trismegisto escreveu com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. Está embaixo, é como que está no alto. O que está no alto é como que está embaixo. E por essas coisas fazem-se os milagres de uma coisa só. E como todas essas coisas são e provém de pela mediação do assim, todas essas coisas são nascidas desta única coisa, por adaptação, por adaptação. O sol é seu pai, a lua é sua mãe. O vento trouxe em seu ventre, a terra é sua nutriz e receptáculo. Está aqui o pai de tudo, dele é meu, do mundo universal está aqui. Sua força ou potência está inteira. Se ela é convertida em terra, separarás a terra do fogo e o sutil do espesso, docemente com grande desvelo, pois ela ascende da terra e descende do céu e recebe a força das coisas superiores e das coisas inferiores. Pois ela vencerá qualquer coisa sutil e penetrará qualquer coisa sólida. Assim o mundo foi criado, disso sairão admiráveis adaptações, das quais aqui o meio é dado. Filosofia universal, tendo as três partes da filosofia universal. O que disse da obra solar está completo. O que disse da obra solar está completo. Trismegisto escreveu com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. Hermes, Trismegisto escreveu com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. Thank you. mistos, me diz que sua celeste tábua de esmeralda.